8169, decolado aos 37, chame o controle, 1208. 1208, boa noite, 69. Boa noite. Boa. Detecionamento, chame o campo para o táxi. Pega, você escuta. 1869, contato radar sua para o 360, saída da Elka. Então, saída da Argo. 360, Arbo, 1869. 4231, confirma Pro Ideal para Barreiras. Pro Ideal para Barreiras será 325, 325. Aguarde. Passada 2231, ainda mantendo 3 mil pés, autorizado pelo Centro Recife, direto Barreiras. Quem mantém 3 mil pés, direto Barreiras, ou 2231. Autorizado, vou no 869. Obrigado, Zeca Lefa, vou no 869. Passarelo 2231, livre acessão 160. Vou na 60, passarelo, agora. Boa noite, 1213, redução para 2109. 2109, esquerda na saída Conte, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120-8, transponder 0271. Completa final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, meu trabalho. É o transponder da 2712. Poderia fazer na nível 150, saindo na Conde mesmo? Sim, saída Conde, chama pronto para o direcionamento 2712. Então, 150 autorizado. 5-7, livre pouso, 10, o vento 160 graus, 059. É livre pouso, 2715. Puxa, né, 6143, apoio selou 2000, ajuste 1016. Sim, para 2000 com 1016, 62, 6143. É. passa 2:06, passa para pedir 1:06, 2:03, Fortaleza. Uma pessoa já aborda? 1:06. Autorizado táxi Índia, ponto 0-0, chame Torre Salvador em 1:08, décimo 9-5, UZ centímetro 0:06, bom. 1:43, a Livre LS reporta localizador. Livre LS reporta no localizador, Janeiro, 1:43. Oxalé 1143, efetuando desvios. A negativa, está interceptando o localizador agora, Oxalé, 1143. Informo que está 1,5 milhas à esquerda da área de Duna. Sim, muito obrigado. Interceptando o localizador agora, né, 1143. Conheço o 4206, quando espera, pronto. Com terra, se você está sobre o Brasília. Estabilizado. Oxalé 6143, a 2 milhas do externo, completa sinal torre 1895. 1895, Oxalé 6143. 1:08, 1:95, negativo 15. Desculpa então, pode confirmar novamente? Confirmo, 118.95, 95. 1895, obrigado, 6143. Controle Salvador, Rio 5973, perdeu a comunicação com o centro. Estamos mantendo 310, ideal de descida. Mesma frequência 1251, alterno 3395, Rio 5973. 1251, confirma a secundária? 13395 para solicitar descida. 9143, boa noite, está autorizado o pouso na 10. O vento é 1970 graus, 059. 5, está autorizado o táxi Alfa Kilo, parte 3, capitão finalizador. Alfa Kilo, parte 2, atento ao finalizador. Obrigado, boa noite. Azul 4206, alinhar e manter a 10. Perna 2545. 5 e 12546. Obrigado. É 143 no solo, aos 47, ao livrar direito, 219 o solo. 219, o chanel 143. 7 azul 25 no avião. Rio 2591, autorizado Vitória, nível 160, decola pistola 0, curva à direita, na saída Coral, via Golfo 677. Controle Salvador, Pera 1, 208, transporte 5057. Autorizado Vitória, nível 160, decola da 10 com curva pela direita. Coral é a saída pela Golf 677, prossegue após 5057 o transponder. 120 decimal 8 é o controle Salvador, com as 2591. 2591, modifica o transponder para 0275, estima pronto o estacionamento. Transponder 0275, modifica o azul 2591, reportará para o estacionamento. Qual a janela 1143, para a pista? É 143, está autorizado para seguir o táxi Alfa, reporte antes da TPC Juliette. E Alfa vai reportar para a Juliette, janela 1143. 5-0-1-5-9-3. Guarulhos. Salvador, boa noite, é 3897, portão 5, autorização Guarulhos. 8. 208, boa noite, autorização. Salvador, é 3897, boa noite. Portão 5, autorização Guarulhos. É, boa noite. Sou 406, contato radar, sou para 350, seda por... Saída da El, Leda, Motiva. Via Pedro Luna, 0 Tabaté. Controle Salvador, opera 1208. Transponder 5065. Autorizado, nível 320 para Guarulhos. Decolando da 10, curva direita, saiu da saída da El, Leda, Motiva. Upper Zulu, 10 Tabaté. 208, controle 5065. Transponder 3297. 3897, protegimento está correto, estamos prontos para o estacionamento. Câmara, quando pronta, 3897. Antes da Juliette, a janela 6143. 6143, ingresso a Juliette, posição 01. Juliette 01, a janela 6143. Autorizado, E o 5973 da CTN Regressão para 2000, ajuste MTC. 2000, confirma o ajuste? 10, 16. 10, 16, atende. O Rio 5973 passando a nível 120, tem condições de aproximar? Afirmativo. A Livre LS reporta o localizador. Reportar lá no localizador, a pessoa vai ligar para a Duna da Presente, Rio 5973. Olha, autoriza a Duna para o Rio 5973? Autorizado. Dona, 1903. Salvador 3897, posto de estacionamento 05. Autorizado o táxi, via Patio 1, táxi em India, ponte para 10, torre 11895, registro 06. Táxi autorizado via Patio 1, India, torre 11895, registro 06, táxi em India. Azul 4206, Recife 2005, Alterno 2545. Acertando o localizador, o Rio 5973. Rio 5973, completa final, torre 1895, composto. 1895, grato. E Salvador, boa noite, Rio 5973. 5973, livre, pouso na 10, vento no 60 graus, 059. Livre, pouso, Wilson, canal 73. Entra. Aguardar, 1, 2, 7, 1, 2. Para o táxi azul 2591, 58 a bordo, 4 horas e 40, alterna Galeão. 7, mantenha o ponto de espera. Mantém ponto de espera, está 5567. Existe no 0 no 6. Autorizado, parte 1, Índia. Já ponto de espera, capturou no 0 no 8, desde uma hora de 5, existe no 0 no 6. Obrigado, boa noite, bom trabalho. 3297, após o processo da TR da Azul retaguarda, autorizado. Por tiver questionamento, chamo pronto para o táxi. Pode o Azul autorizado, chama o táxi da 3297. O 2712 para concessionamento, parte 3. 3712, autorizado. Por tiver questionamento, chamo pronto para o táxi. Chamará. Né, 6201, no push back acionamento, botão 4. 6201, na guarda, número 2, setor. Tá 3567, alinhar e manter, 1-0. Ele mantém piso no 0, tá 3567. No solo ao 01, direita, 1219 decimal 9. 1219 com solo, 2973. Solo Salvador, boa noite, Rio, 5973, zona 5. Rio 5973, autorizado, táxi Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, Rio 5973. Salvador Cordial, boa noite, esse é o Azul 2591, mantendo ponto de espera, cabeceira, 1-0, pronto. Azul 2591, boa noite, alinhar e manter 1-0. táxi, o azul 271265, Salvador. Para o táxi, o azul 271265, a bordo 230, alterna Salvador. Dan 3897, autorizado o táxi Zepatio 1, Taxi Índia, ponto espera 10, chame Torre 11895, adiciona 06. Autorizado o táxi Índia, ponto espera 10895016, tá 3297, tem 204 a bordo. Azul 2712, total autorizado, táxi Apache 1, táxi Índia, ponto espera pistola 0, chame Torre 11895, adiciona 06. Baixão no Índia, ponte espera 018.14, 17.18. Vento 150 graus, 059. Autorizado com o azul 2, 291, 090. Elétrica, suba para o nível 340. É, para 340, obrigado. Zapdev via Upper Whisky 50, controle em Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5072. Autorizado Vitória, 360, decola 90, direita da Almeida, Zapdev, Upper Whisky 50, controle 1208, transponder 5072, com 645. 45, o procedimento está correto, tinha um pronto para o direcionamento. 591, decolado ao 05, chame o controle em Salvador, 120, decima 8. 1208, grato, boa noite. Olá. Torre Tan 3897, boa noite, boa noite, era pronto. Boa noite, Tan 3897. Autorizado, alinhar e manter a 10. Autorizado, alinhar e manter no 0, Tan 3897. Salva, Xané, 6201. 6201, fique atento ao táxi, que ocupação na retaguarda pode ser autorizado. Se tiver questionamento, chama no plano para o táxi. Os ATR, está autorizado, chama na plano do táxi, Xané, 6201. Poderia confirmar a via entrecortada? 2591, suba para o nível 160, autorizado direto coral. Graças a 160, direto coral, 2712, mantenha o ponto de espera. 897, livre, decolagem, 10, vento 170 graus, 05 nós. Livre, decolagem, até 3897. Azul 2712, alinhar e manter após o TAM. Manda uma lagem de tarde, mantenha o Azul 2712. Pronto para o táxi COB 145, 3 horas e 45, Campinas. Via 201, estou autorizado o táxi via parte 1, táxi em Ilha, plantado no 0, chame Torre Salvador em 118, decimal 95, registro no 0, no 6. 2016, 295, Ponte Vera, Ocean 601, boa noite, até mais. Lado ao 09, chame o controle 1208. Chamar o controle 208, 3897. 2712, a torre. Prossiga, comandante, eu creio que algum fiscal aqui do pátio observou durante seu táxi que um dos motores não estava acionado. Porém, eu creio que é norma da empresa, né? Vocês acionam durante o táxi, né? Afirmo, senhor, é um procedimento de saída monomotor até o ponto de espera aí para a economia de combustível da empresa. Isso que a gente suspeitava aqui também. Aí ele observou que a aeronave está taxiando só com um motor. A gente vai explicar para ele aqui. O senhor tem livre decolagem, dá 10, vento é 160 graus, 059, 2712. Decolagem autorizada, 2712. Boa noite, Oxana 6201, ponto de espera pronto, 0. Roda na escuta do Oxana 6201. Oxana 6201, mantenha o ponto de espera. Próximo estacionamento, são 2. Decolado ao 1-1, chame o controle 1208. Autorizado 64. Linha 201, alinhar e manter a 10. Alinha e manter no 0, acho que na linha 201. Salvador, boa noite, Azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba para o nível 150 na saída Conde. Ascensão 150 na Conde, o 2712. Com referência, autoriza voar direto Conde após 2000? Autorizado. Autorizado Conde, com referência após 2000, 2712. CSS, chama agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260. Q7, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Controle, C3897, poderia coordenar para o Admótiva? Guarde, C3897, temos um tráfego à sua direita, cruzando o 80 em subida para o nível 1160, é um Alfa Tango 72. Certo, C3897. 3567, controle. Que Recife, na frequência 1288, são 3567. Ah, foi cortado aí, mas entendi. 1288, é isso? 3567? Afirmativo. Obrigado, senhor. Boa noite. Salvador, Gol, Estilo Oscar. Gol Estilo Oscar, sendo identificação, chegada a MAN, chegou no ponto ideal de descida. Estava no ponto ideal de descida, Gol Estilo Oscar. Para 4000, ajustado 1096, Gol Estilo Oscar. 1096 para 4000. Do BR, posterior modificação, reforço na 1907, o Golf Quilota. Pesado, o Golf Quilota. Tá, Zero 240. Tenemia 201, decolado ao Zuno 3, chame o controle, em 120, décima 8. 08, boa noite, até a próxima, 120. Certo. Salvador, boa noite, Ocean 6201. Ocean 6201, contato radar, chegou para o nível 360, no PC da velha da EL. 360, PC da EL, 6201. Salvador, boa noite, Gol 705. Tô no 705, boa noite, acena a identificação, chegada a Bonf, deixa para o nível 050. 050 na Bonf, 70. Alamo 645 para o táxi com 120 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Com 645, sou autorizado o táxi em Índia, considero 10, torre 11895, ajuste 1096. Índia 1895, 1096, Alamo 645. Oito, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 1339-95. 251-3395-3297, boa noite. Pelo 645, livre decolagem, 1-0. Vento 1-60 graus, 0-5 nós. Autorizada a decolagem, 1-0, 645. Salvador. Boa noite, é o Azul 2781. Está ciente na informação Serra. Azul 2781, onde está autorizado a vitória da conquista, nível 160, decola curto no zero, curva à direita, saída Abra Lefa, após Otto e após prossegue direto. Controle Salvador Opera 1208, transponder 5104. 645, decolou. 10 com curva à direita, Arbor. Eleva, depois óbulo, DCC, confirma. 208 é o controle, 5104, transponde 2781. 2781, no contagiante está correto, chama pronto, pushback, estacionamento. Vou chamar o 2781. Tráfego Salvador, boa noite, ouviu o 5973. E o 5973, boa noite, estou autorizado a Recife, nível 350, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Apeso 17. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5075. Autorizado Recife 350, decola da 10, curva à esquerda, Pucacaju, Apeso 17, controle 120.8, abatear 5075, protegeu o Rio 5973. A 6201, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Sané 6201, chame Recife, frequência 1251. O Sané 6201, no controle. O 2591 está agora a 7 milhas para Curau, serviço radar encerrado, mantém o nível 160 e Xabiriós na frequência 1201. Salvador, boa noite, fechamento 62-59, Vila Serra, autorização Guarulhos, exposição 19. 6259, prepara a saída da EO, linda morte, vai guardando o copé. Guardando. Ou no 645, chama agora Recife, frequência 1251. 251, 645. Estabilizado, bom 705. Bom, no 705 está passando Duna, completa sinal e Chimetô em Salvador, 118.95. 1895, 705. Pouco quilômetro, cabeça para 2 mil pés, aguardando mudança de regra, o ajuste no 016. 2016, vai modificar em mais 1 minuto. Salvador, boa noite, Golf 705. Ano 705, livre pouso no 0, vento é 1,50 graus, 049. Repouso, Golf 705. A presente propõe modificar o Golf Kilo Oscar. Kilo Oscar modificado aos 27, desça para 1.500 pés agora na proa da rotatória, aguarde transferência de comunicações. Kilo Oscar. Paulo, TAN 3197. Prossiga com 3197. Gentileza, poderia confirmar o ajuste de altímetro? Well, 02 Alpha, clear the center 2006, connect 1016, reporting on localizer call. Roger, declared to descend altitude 2000 feet, connect 1016, call established, 02 Alpha. 21 Alpha on runway 10. À direita na saída da El, Leda Motiva. The Apresolu 10. Piraí, Umbade, Apresolu 44, prossegue conforme a roda do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5070. Bacaju na frequência 1203. Vai chamar Aracaju 12030, o 2712, obrigado, até agora. Vira aí, Umbade, Apresolu 44, prosseguindo com o plano. 1208-5070. 705 no solo aos 30, direito, 219. 219, certo. Romeu Charlie Bravo. Salvador, igual 705, boa noite. Para 705, estou autorizado a táxi Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette, posição 3, igual 705. Golf Kilo Oscar no solo 32, qual o hangar, destino? Não, na Baixa, não. Livre táxi da Baixa, Golf Kilo Oscar. Livre táxi da Baixa, Golf Kilo Oscar. Solo Salvador, Azul 2781, no puxo deck acionamento. Título 1, está autorizado, chama para um táxi. Não autorizado, reposta táxi 2781. Call 021 Alpha, contact tower 118.95, have a nice night. 021, Mutant Land Runway 10, winds 15 degrees 05 knots. Comandante Bravo, eu tô coordenando a sua rota com o Centro Recife, um instante, por gentileza. Negativo, eu tô querendo confirmar o ponto após da Aerovia Brasil 21 que irá voar de CT Sorocaba. Para puxe acionamento Rio 5973.